tim tim. Tá formado o Dream Team aqui no casa. Chama o Brasa pra acender o estopim. Nocivo Eloy Spin, no soco de Joe Frazier. Vaquear o knockdown é feito rifle mira laser. O rap se oferece mais que a lista do Tinder e salva vidas como a lista de Schindler. Contra a tirania nazista de Hitler. E quem segue esse tipo de líder? Tá aqui meu middle finger, entendeu? Soma, não entendeu? Toma, outro hematoma. Coquetel de rima te bota na cama ou te tira do seu coma. Sigo na batalha como lá na Itália no Coliseu de Roma. Rap tá na rua mesmo e não no museu do MoMA. Sem apelar, pôr a bunda pra rebolar. Se rebelar, sem precisar se resbolar. Quero ser Fernando Pessoa, não Fernando Beiramar. Pablo Neruda e não Pablo Escobar. Deu pra sacar? Não é pela cifra, é pela safra, por amor. E pra isso eu entro até em estado de estafa. A gente não fala, a gente desabafa. O Brasa não escreve, só, o Brasa psicografa. Me manda foca, pra pipoca meu dedo do meio. Seguindo sagas da batida, cantando a vida que não é recreio. Sucesso da lei, o receio, rima vazia, bolo sem recheio. Rap unido é como assim, toma sistema, toma tiroteio. Mente pensante, esse meio feio, esperto com a cara de mal. Onde Pelé morre cedo, no enquadro policial. Menor de parafal, esconde o sangue com carnaval. Na terra do futebol, sobra estádio, falta hospital. Bandido bom, bandido do morto, justiça cega sangue. Se gritar, pega ladrão, no Senado morre de gangue. Chega de guerra de ego, quem é o prego mais foda? Brotou de sem talento e busca do pódio no ódio por moda. Nem da Marvel, nem a Marvel, verdades que consomem. Quer ver um herói rimar? Liga pro super-homem. Quem trabalha vai crescer, quem não sobe sempre aponta. Quem vive pra julgar nunca vai pagar minhas contas. De ponta a ponta, lembro do povo invisível. O pobre vive com salário, você se acha incrível. É previsível lobo com sede no rio secando. Se finge até de piranha, já careta malandro. Do lodo imundo das giz, a ceia, tô vivo, tô bem. Todo mundo odeia o Chris e o nocivo também. Muitos pra competir, poucos pra passar de nível. Profissão MC, missão quase impossível. Cada instrumental é um universo cheio de milagres. Minhas rimas vidas temperando sal, limão, vinagre. O que eu quiser eu crio, é bem questão de brio. Se eu não quiser as rimas não sai original. Bandai, meu nome é sem acento e bate como Maito Gai. Ortografia Hannibal, Smaionere da escrita, grita. O professor Pasquale diz que a caneta é maldita. Polêmico vulgo Arábia Saudita. O lema é desobediência, causa, causa. Destruir, reconstruir, trampar sem pausa. Nietzscheando eu rimo com martelo. Tutorial de como erguer castelo. Irmão, eu não ramelo. Muita crítica vazia, muita zia. Desses pau pra qualquer lixo, pau pra qualquer bosta. Tratados como bichos, só carne de vitrine. Biquíni, minion, social zoom, mano, vida novos lixos. Ó quem voltou, Dodô, o dono do flow que atormenta em cima do beat. É que o nocivo me inspirou. Eu faço o que faço assim, relativo. Seu fim é o novo começo pra mim, da qual começou. Hoje eu começo do fim, se ligou? Tô na maldade, moleque, com a bica na porta que fecha. Raikais abrindo mais portas que gravadoras. Abrindo suas pernas e o que deixei nas internas. Vejo conceitos antigos com seu instinto. Aqui mais antigo que o homem das cavernas. Rap de dentro pra fora, vou como quem desenrola. Terra do carnaval que se abre estádio e fecha escola. Enquanto a menina apanha e pede esmola. Enquanto a menina no vício fica louca de dois tipos de sacola. Ha-hu, na curiosidade, ator também é plateia. Liguei pro super-homem, ele tava com diarreia. Aqui não tem cola de vó na febre que fica o menor maluco que o Robin. Notei o Batman no loló. Diversificando os esgotos. Paciência de quem espera uma cesta de 15 pontos. Sem carapuça com o Eloy, mano, Brasa na fuga. Vou sair pra luta. Dinheiro na cama, só quem faz é prostituta. Happy Box, máximo respeito. Máximo respeito.